Questão de sensibilidade, entrando no ar pela Melodia FM, a educativa de Varginha, sul de Minas Gerais. Sur ton sang.

questão de sensibilidade. Música clássica, jazz, new age, música instrumental, música internacional, música popular brasileira. Questão de sensibilidade. Também bate papos sobre os muitos caminhos para estimular, desenvolver, aguçar e fortalecer a nossa sensibilidade. Thank you. ocasionalmente o nosso programa não vai ao ar. Uma das razões são as jornadas esportivas transmitidas pela Rádio Melodia com a sua vibrante equipe. E nesse caso, então, você poderá ouvir o nosso programa do dia, previamente gravado em estúdio, no endereço www.acasadapedra.com.br, onde há um link Questão de Sensibilidade que dá acesso a todos os programas aqui já apresentados e esse programa do dia em questão. Mas ainda, nesse mesmo endereço, você encontra um link contato para falar conosco diretamente. Questão de sensibilidade. Também bate-papos sobre os muitos caminhos para estimular, desenvolver, aguçar e fortalecer a nossa sensibilidade. E vocês estão ouvindo a voz belíssima da soprano francesa Véronique Jean, nascida em 1966. E nesse CD, ela escolheu compositores de óperas preferidos e está interpretando heroínas românticas com suas áreas mais famosas. E é esse o título do CD, Les Héroïnes Romantiques, as heroínas românticas. E a sua voz é realmente rara, muito conhecida na Europa, nem tanto aqui no Brasil, mesmo entre os admiradores da música clássica. Thank you. Questão de sensibilidade, música clássica, música popular brasileira, jazz, música internacional, new age e música instrumental. Thank you.